soubesse lá viver, é se entender pra não chorar. Descer em alguma pra saber, viver mais uma pra pensar. Brotando nessa pra correr, outra pra sambar, uma pra vencer. Pra entorpecer, quando enlouquecer, eu boto o meu banjo pra voltar. Numa vida de prazer, se é pra sorrir, vai ter que esperar. De quadrado só sair, pra poder curtir, outra pra explodir. Ser ser humano é louco, toca o bonde pra Madureira. Que a vida é passageira e nós sobrevivemos ao ódio. Queremos nada ou tudo, a vida é o nosso grande negócio. Eu tô ganhando o mundo, invisto o pouco que posso. Eu quero toda essa viver, é se entender pra não chorar. Descer em alguma pra saber, viver mais uma pra pensar. Brotando nessa pra correr, outra pra sambar, uma pra vencer. Pra entorpecer, quando enlouquecer, eu boto o meu bonde pra voltar. Ser ser humano é louco, toco o bonde pra Madureira. Que a vida é passageira e nós sobrevivemos ao ódio. Queremos nada ou tudo, a vida é o nosso grande negócio. Eu tô ganhando o mundo, invisto o pouco que posso. Ser ser humano é louco, toco o bonde pra Madureira. Que a vida é passageira e nós sobrevivemos ao ódio. Queremos dar tudo, a vida é o nosso grande negócio. Eu tô ganhando.